10 horas e 38 minutos aqui em Foz do Iguaçu, e amanhã deve ser um dia aí de trânsito complicado na região da Ponte Internacional da Amizade, especialmente no período da manhã, em razão então das manifestações programadas para esta quarta-feira em vários pontos do Brasil. E eu vou conversar agora com a Silvia de Alencar, ela que é presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. Bom dia, Silvia. Bom dia. O que, que temos de manifestações programadas para amanhã aqui na nossa região de fronteira? Afinal, Foz do Iguaçu é um dos pontos de maior visibilidade. Por aqui também teremos protestos das categorias federais? Sim, teremos sim. Estaremos parado Receita, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. As origens desta manifestação, quais são as principais reivindicações que os servidores destes órgãos estão pleiteando? Nós estamos pleiteando a segurança nas fronteiras e foi aprovada uma lei que nos garante a indenização de fronteira. Estamos aguardando a regulamentação desde outubro do ano passado e o governo até agora não regulamentou. Essa regulamentação deveria ter acontecido em janeiro e até agora nada. E a gente precisa que os nossos servidores estejam motivados e não fiquem no desespero de sair das fronteiras e dessas localidades de difícil fixação. O que acontece? Uma fronteira bem guardada, uma fronteira com um número significativo de servidores, é uma fronteira que evita entrada de produtos piratas, que evita entrada de armamentos, que evita entrada de drogas. Fronteira onde não há nenhum estímulo, onde o servidor fique nessas fronteiras, ele vai embora. Indo embora, ficam largadas, ficam abandonadas, facilitando a entrada de produtos contrabandeados, descaminhados, piratas, entrada de armas e drogas. A quem interessa uma fronteira desprotegida? E existe uma preocupação também expressa pelos servidores com relação ao período da Copa do Mundo, segurança nas fronteiras durante o período do Mundial? Sim, sim. Mas essa é só um detalhe a mais. Porque a nossa preocupação com as fronteiras é ininterrupta, porque o aumento da movimentação nesses grandes eventos é natural, mas o crime não dorme. Então a nossa preocupação com as fronteiras ela é ininterrupta. Sem dúvida que aumenta a circulação de turistas no período dos grandes eventos, tanto a Olimpíadas como a Copa, que é o próximo evento. E aqui em Foz do Iguaçu nós temos previsão de já manifestações a partir das 8 horas da manhã ali na região da Ponte Internacional da Amizade. Recebemos informações aqui de Guaíra também, onde servidores federais pretendem enxugar gelo, literalmente. Sim, Guaíra, na Ponte Ayrton Senna. Nas capitais também? Paraná, mas é do outro lado, né? Nas capitais também teremos então, manifestações? Nós teremos manifestações em todos os pontos de fronteira. Uruguaiana, Chuí, Mundo Novo, Guaíra, Foi a POC, nós vamos fazer um ato para mostrar ao governo a necessidade da regulamentação da indenização de fronteira o mais rápido possível. Os nossos servidores precisam ser melhor tratados e precisamos manter esses servidores nesses pontos onde é fundamental o combate ao crime. O combate ao crime ele é importante em todo o território nacional, mas principalmente onde é mais fácil a entrada de produtos dessa natureza, contrabandeados, pirateados, armas, drogas. Silvia, caso este protesto de amanhã acabe não surtindo o efeito desejado, vocês estão planejando novas manifestações também? Como é que está a situação? A gente tem um calendário que está fechando ao longo da discussão com as entidades. A gente pretende fazer uma manifestação por mês. Se necessário, a gente intensifica e aumenta o número de manifestações. Mas a gente acredita que o governo irá se sensibilizar, sim, uma vez que essa indenização de fronteiras, ela consta no plano estratégico das fronteiras, já foi bastante discutida, já foi aprovada no Congresso Nacional, não há motivo para postergar mais. Conversei aqui na CBN com a Silvia de Alencar, ela que é presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, e nos trouxe aqui então um panorama a respeito desta manifestação prevista em vários pontos da fronteira para esta quarta-feira, logo no período da manhã. Silvia, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Nós que agradecemos.